A qualidade de vida de quem caminha pode aumentar em 22%. O estudo realizado pela Faculdade de Educação Física da USP e publicado na revista Saúde é Vital do mês de fevereiro confirma que a prática de exercícios físicos não é só uma questão de estética, mas de saúde. De acordo com o médico cardiologista Dr. Máximo Chilicone, a atividade física pode contribuir principalmente para a prevenção das doenças do coração. A principal melhora que você vai encontrar no organismo fazendo os exercícios físicos está relacionada hoje em dia com a parte circulatória, né? E quando a gente faz muitas caminhadas, a gente faz com que libere alguns hormônios no nosso organismo e esses hormônios fazem com que as nossas artérias fiquem praticamente limpas. E isso faz com que as pessoas tenham um segmento de vida, vamos dizer assim, uma perspectiva de vida mais saudável e a longo prazo também vivam mais tempo. O cardiologista afirmou também que a população está mais consciente de que um estilo de vida sedentário pode ser letal. Segundo ele, a mídia desenvolve um papel importante nessa tarefa. Hoje em dia, com a mídia, né, fica muito mais fácil você ter acesso a revistas, jornais. Então, isso faz com que as pessoas fiquem muito mais atentas aos problemas de saúde. Para o fisioterapeuta Oscar Luiz Lameira de Araújo, a prática da atividade física deve, no entanto, ser antecipada de um exame médico. Para você começar uma atividade física, o ideal é que você procure um médico, né, um cardiologista, faça um teste de esforço. Você vê que tem muito jogador de futebol morrendo aí porque não tomou os devidos cuidados, né? Então, não é só a pessoa sedentária, também os atletas precisam, antes de começar uma atividade física mais vigorosa ou um programa de atividade física, deve procurar a orientação de um cardiologista, fazer um teste de esforço. Justamente se tiver algum problema mais sobrepeso, procurar um nutricionista também para fazer um acompanhamento melhor. O especialista lembra ainda que a atividade aeróbica, além de contribuir para a saúde do coração, pode ser o remédio para combater a doença do século, o estresse. Márcio Tonetti para Novo Tempo.